Agindo, ô Maria, vamos chorar. Nós é de noite, é de noite, é de dia. Chega, sogra, chega, tia. Quase sempre é panela no fogo, quase sempre. Quase. Vamos voltar na cabeça. Eu disse, ô Maria, ô Maria. Vamos falar da tua essa. Ai, Maria! Ô, Maria! Ô, Maria! Vamos falar da tua essa. É de noite, é de dia. Quem chega, gente? Chega, sogra. Chega, tia. Quase sempre é panela no fogo, barriga vazia. Quase sempre é panela no fogo. E de noite, valsa! De noite eu chego cansado, suado. Ele não vai estar sempre ocupado. A pista cheia e vazia a panela. A turma lá em casa só fica naquela. Sou eu que aguento supermercado. Sou eu que aguento vizinho do lado. E na madrugada já sou maltratado. Sou eu que aguento supermercado. Sou eu que aguento vizinho do lado. E na madrugada ainda sou maltratado, Maria. Ô, Maria, vai, gente! Ô, valeu, Gugu! Vamos parar, dá com essa monomia, Maria. Ô, Maria! Ô, Maria! Vamos parar, dá com essa. É de noite, é de noite, é de dia. Chega a sua gracinha, dia. Quase sempre é panela no fogo, quase sempre. Quase sempre a panela no fogo, barriga vazia. Isso aqui tá aparecendo, isso aqui tá aparecendo. A casa de mãe Joana. Todo mundo aqui da ordem. Aqui todo mundo manda. Você não tem pulso, nega. Vem para governar nosso barracão. Nosso barracão, vou me embora pra mexer. Pegar, vou largar. Vai, gente! Ô, Maria! Ô, Maria! Vamos parar, já conhece a moda minha Maria. Ô, Maria! Ô, Maria! Vamos parar, já conhece. É de noite, é de dia, é de dia. Chega, sogra! Chega, tia, quase sempre é panela no fogo, quase sempre é panela no fogo, barriga vazia, quase sempre é panela, barriga vazia.